é uma arma que mata a gente. Afasta os olhos, esfria o beijo de dois amantes. A indiferença divide a cama e o coração. Separa a alma e põe quem ama na solidão. Mas se existe ainda a possibilidade de você me amar, de misturar nossos cabelos num abraço e recomeçar, eu quero ter aquele amor dos velhos tempos a qualquer hora. Se não, eu digo adeus nesse instante e vou embora. A indiferença está separando a gente, matando aos poucos quem se ama loucamente. Mas nosso amor ainda tem forças pra lutar contra essas coisas que só tem pra machucar. A indiferença no olhar de uma pessoa faz tanto estrago, mas o coração perdoa. Estou pedindo pra você me perdoar. Você me amar, de misturar nossos cabelos num abraço e recomeçar, eu quero ter aquele amor dos velhos tempos a qualquer hora. Se não, eu digo adeus nesse instante e vou embora. Indiferença está separando a gente, matando aos poucos quem se ama loucamente. Mas nosso amor ainda tem forças pra lutar contra essas coisas que só vem pra machucar. A indiferença no olhar de uma pessoa faz tanto estrago, mas o coração perdoa. Estou pedindo pra você me perdoar. Separando a gente, matando aos poucos quem se ama loucamente.